dá uns gole. Solto barra mesmo com você esgorando. Garoa fina lá fora, eu aqui dentro desafinando. Fora do tom, com poucas notas na minha carteira. Ligo pra Nanda, quase 100 dígitos na New Bank. Digito a senha, querem o que eu tenho tudo que vocês não têm. Pra mim tá tudo bem. Faço rap enquanto MCs estão nanando. Na minha praça cê não pisa, cê tá nadando. Dinheiro é mais importante que uma mente pensante. Só de onde tu vem, pra mim tá tudo bem. Já que não traz felicidade, eu vou querer o seu também. Destrói a terra, pois cidade vão querer o céu também. Às vezes finjo que não ligo, que não vacilo, que não cochilo, que não dou brecha, não marco toca, não meto louco, não dou de louca, não calo a boca, minha voz rouca é ácida porque denuncia, limão na afta porque traz azia. Faz anos que sonho com o que eu vivi faz uns dias, exercito a memória senão a mente atrofia. Adoro quando esse beat vira, adoro quando você tira. Adoro quando seus lábios recita poemas tão sinceros, me excita. Adoro que você não hesita, se fosse preciso atiraria. Eu adoro tanto essa minha vida, jamais tiraria. Andei por tantas avenidas, continuo viva. A palavra é minha magia, não deixe que eu fale. Caso isso aconteça, não espere que eu fale. Não pense que eu não sei, só porque eu não falei. Salve Tacho, eu querer que Racionais MC. Pra ser MC não basta só querer, sei sair, sei entrar. Por isso fico destemida, rimo com afinco. Cada palavra finco no seu peito como uma faca eu brinco. De contar histórias que são reais, nada fictício. Assim sobrevivo, confundindo o seu teste científico. Estudo os meus problemas pra depois escrever livros. Sem resposta e soluções, eu choro até soluçar. Carne, osso, espírito, me limpo, me poupe. Não mostro a polpa, foda-se a roupa. Uso meu cérebro, não tô de touca. Yo, e eu sei que você sabe. E eu sei que você sabe. Uso meu cérebro e eu sei que você sabe. Salve, salve, Gori Beats. 2024, São Paulo, Brasil. É tudo nosso.